antigos diriam que não, que a luz é mais rápida que o som, mas eu posso jurar que as regras se inverteram naquele momento. O som chegou antes, bem antes. Um grito imponente e agudo, e só depois veio a sombra, expondo uma inédita e escura silhueta de envergadura assustadora. Ela tapava o sol e se projetava por quase todo o Templo dos Ventos, deixando escapar apenas as escadas que levavam para o sul, a única saída do local. Posso inclusive jurar ter visto o ancião tremer e abaixar o tom de voz antes de interromper seu discurso. E se olhado com mais atenção, talvez tivesse enxergado pequenas gotas lhe escorrendo a face num suor frio semelhante ao que tomava meu rosto e provavelmente o de muitos naquela reunião. Eu estava nervoso, muito. No céu, o bater de asas naquela enorme águia branca seguia tão hipnotizante que nos deixava sem reação. Seu som atingia uma intensidade incrível. Ela queria ser ouvida. Nem mesmo meu irmão, treinado para agir em situações como aquela, conseguia se mexer. Os olhos dele, aliás, expressavam uma perplexidade que eu nunca havia visto antes e que nunca vou esquecer. Mesmo sem saber como ou porquê, aquele era o início de algo. Alguma coisa estava acontecendo, se bem que agora, pondo os acontecimentos em ordem, eu percebia que a história talvez tenha começado um pouco antes disso. Antes mesmo do som, antes mesmo da sombra. Então esqueça tudo, vou reorganizar os fatos e dar a eles maior sentido. Precisarei de mais pergaminhos para contar essa história. O Templo dos Ventos, de Marcelo Zaniolo. Em breve, disponível na versão impressa e e-book.